Vem dançar. Vem fazer a Pedra do Rubi. Sempre, sempre poderoso. Aparelhagem que já é tradição no Pará. Há mais de meio século. Com vocês. Alô, Igarapé Açu! Parabéns, povo de Igarapé Açu, por mais um ano de festa da cerveja. Rubi Boy! Rubi Boy! Viemos com objetivos de aproximar você de uma maior compreensão do mundo tecnológico. Pra começar o show! Rubi Boy, agora em formato high-tech. High-tech. Vamos lá! Formato high-tech. High-tech. Vem que vem, festa da cerveja! Suas expectativas tomaram formas. O show agora vai começar. Vai começar. Com os DJs mais top da Amazônia. DJ Davidson, DJ Ramonzinho e o performático DJ Geran Apolo. Parabéns, povo de Igarapé Açu, por mais um ano de festa da cerveja. Vamos nessa, gente, que é o Boy começando o show pra você. Aqui em Igarapé Açu e a gente vai começando. Agora, o show é do poderoso Rubi Boy, com os DJs Davidson, Ramonzinho e o performático DJ Jean Apolo. Aí, DJs, é com vocês. Beleza, hein? Vamos lá, vamos começar, o show. Alegrias e emoções pra rolar aqui pra galera na festa da cerveja. Hoje com o show do Boy também e as grandes aparelhagens do estado do Pará. Quem que tá feliz aí? Bota o bracinho pra cima, só quem tá feliz. Quem tava aguardando esse momento chegar, bota a mãozinha pra cima. É a festa da cerveja chegando pra galera e o Boy também tá na área. Eu quero saber se o Davidson já chegou. Já estamos na área. Só começa, só passa. Joga a mãozinha, joga a mãozinha, joga. Solteiro, joga o bracinho pra cima. Só quem tá solteiro, joga. Quem tá feliz aí, dá um grito. Olha o Boy começando, hein? Assim. DJ Davidson! Mais um ano de festa na cerveja e nós estamos na parada! É o Boy na parada! Assim é a primeira vez que me apaixono por alguém. Quem sabe canta, canta. Se me perguntar, não sei de onde vem. uma dança, inventei uma... Longa, longa, longa! Mexe a cabeça e o quadril e vai tremendo. Vai tremendo, vai tremendo! Eu saí pra curtir com o áudio, o som, ele é digital. O cenário é eletrônico. Mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe. O quadril e vai tremendo. É agora, hein? Treme aí, moleque! Treme, treme! Treme aí, moleque! Assim! Vamos tremer, vamos tremer pra ficar bacana, vai! Davidson. Agora o show aéreo vai iniciar, porque o Jean Apolo já chegou pra comandar. Agora sai da frente, senão tu vai levar. Agora sai da frente. Olha a pedrada! Pedrada. Dá-lhe uma pedrada nele, dá-lhe uma pedrada. Dá-lhe uma pedrada nele, dá-lhe uma pedrada. Agora sai da frente, senão tu vai levar. Agora sai da frente. É a pedra mais forte do mundo! Joga a mãozinha direita. Segura, segura. E a esquerda? Joga a mãozinha esquerda. Segura, segura. Abre comigo. Faz a pedra, faz a pedra, faz a pedra. Do Rubim. Faz a pedra, faz a pedra, faz a pedra. É na pressão, papão. Nada está se divertindo. E eu não faço nada. Ei, Joe! Ei, Joe! Por favor, chame a polícia pra fazer uma perícia. E o quê? E toda mulherada é. Ela só dar o ela só dar o ela só dar o é o boy mais um ano na festa da cerveja. Trazendo alegria, descontração e entretenimento pra todo mundo aqui no show, hein? Ela só dar o problema pra mim. É o Mike. Aê, M-U-E, Mami Fu, M-U-E, Mami Fu, M-U-E. E quem tá solteiro, joga o bracinho pra cima. Só que é sincero, joga o bracinho lá em cima. Quem vai tomar todas hoje na festa da cerveja, bota esse bracinho lá em cima, bota. Bota o bracinho pra cima aí. Bate na palma, bate na palma. Tchá, tchá, tchá. Vem comigo. Deixa eu tocar tudinho pra vocês agora, vai! E agora? Todo dia sofro tentando entender, porque não sei ficar sem você. Eu te amo. As horas passam e eu perdido sem me encontrar. Amor, preciso te explicar. Quero hoje ver. E hoje eu vou sair, curtir um barão light. Você é eu ver logo quem tá aí com a gente curtindo essa noite maravilhosa. Como DJ, a gente sempre trabalhando também no oferecimento de Seca Praia, nossa marca. A marca que veste os boys é Seca Praia. Seca Praia, a marca que veste os boys. Sempre na Vale Sul. Atrás do Shopping Castanheira e na Galeria BR. Os nossos alucinados de Paragominas aí com a gente, galera de Paragominas aqui com a gente também. Firme e forte, obrigado pelo carinho, viu? As nossas Hello Kids, tô curtindo de Marituba. Olha a nossa DX também já aí com a gente. Juntos e misturados. Um abraço muito grande pra vocês, obrigado pela vinda. Galera do Dufisson, família Fumaça, família NDA. Aliás, DNA, né? Balança mais um quebra. Equipe 3D, panelinha 3D. 100% liberdade também, a GDM 3D. Os quebra-nozes também estão aí com a gente, valeu! Quem mais, quem mais, quem mais? Os meninos da farra! GDM, valeu! Os irmãos Atitude também, obrigado, viu? Pega Atitude do Guru Samba, né? Estão ali com a gente! As horas passam e eu perdido sem me encontrar. Nossa galera da marca, meu amigo Marcelo! Bora, família, tô curtindo de Maridão! E hoje eu vou sair, curtir um barão light. Você é mais do que sem nada. Super farra, valeu, hein? Passe, equipe nós, os intrometidos. Da águia, vai no passinho da águia, a águia dourada. As nossas Hello Kids aí com a gente também, valeu, menina. E treme, treme no passinho da meu amigo Renan do Detran tá ali com a gente, Bob Esponja, valeu. Águia, a águia dourada. WS e Ferreirinha, eles que vão agitar no show do Águia. Esse é o novo Águia, Águia Dourada. Veio pra ficar e agora vai detonar. Vamos se preparar pra fazer no passinho do Águia Dourada. Vem no passinho, vai no passinho e treme, treme no passinho da Águia. Vai no passinho da Águia. Olha a dancinha, dancinha, dancinha. Os brothers de Paragomina Sambinha aqui com a gente, doidando tudo. Meu amigo Vassoura, fala Vassoura. Fala Adriano, meu amigo Flávio e toda a galera aí de Paragomina Sambinha. É baladinha. Ei, você que está dançando. Ela balança o corpo todo, me deixando desse jeito. Os nossos mercenários se descer. Os nossos manos da DI também são aí com a gente. Alô, mano Regis. Alô, Tigo. Amigo Kleber Promoções também. Um abraço pra você. Na dancinha do esqueleto, todo mundo vai tremendo. E vai tremendo, e vai tremendo. Nosso amigo Greg Jogo também, vale aí. Tremendo, tremendo. É na dancinha do esqueleto, todo mundo vai tremendo. Olha, desceu, desceu, desceu. Vaiando, viado, viado, viado, viado, viado, viado. Viajando longe. Pega o Gil Boy, Gil Boy. Olha a tremejinha, tremejinha. Estúdio Pancadão Mix Productions. Aquele dia que você se foi. Na dancinha do Apolo, na dancinha do Apolo. Dos meus olhos vermelhos, uma lágrima. Olha o gritinho! E agora, equipe Rico! Ei, DJ, realmente o som aí. Pra ver se encontro o meu amor que fugiu de mim. E esse amor imortal. E tem fere por dentro e dói, pode crer. Ó, meu amor, volte quando vi minha declaração de amor. E eu sou qual é? Nesse som que vai tocar. Poderoso Ruby Boy. DJ Nene. DJ Nene. Para Game Black também aqui com a gente, nosso parceiro Tasso de Gaceão. E você? Bora, G3! Os nossos guardiões também estão aí com a gente, meu amigo Rafael. Bora, Rafael! Lágrima caindo. Um abraço pra você aí, meu brother, que tem o Elson, hein? Meu amigo André do Comércio também. Bora, charmoso e a face gostoso de Castanhal. Família da Limança também ali com a gente, GD15. Um abraço também à família Proxy DC. 100% Liberdade também, Super Tese do Tapanã. Já parabenizando também o nosso companheiro de trabalho, Jacir. Ele está no peso hoje, né? Alô, Grão, G1. E a sua primeira dama também. Um abraço, você, Família Coelho. Os Velozes e Furiosos também estão lá, então... O nosso fã clube, eu sou Rubi, estão aqui, não poderia faltar. A última comida. Nossa, de Bob Esponja. Alô, Renan do Detril. Aí com a gente mirando tudo. Os garotos boy, olha ali, ó. Aí o Tyson, olha o Felipe aí. Despeçou, fez eu ficar assim. Os amigos família, o show também tá aí com a gente. Pensar, a galera da cabanagem, né? Alô, passou? Os nossos brothers, Adriano. Meu amigo chorando. Os amigos de Paragominas, obrigado pela vida, obrigado pela estada aqui com a gente no boy, hein? Sem você, porque me vou falar. Bora, Rafael, segura lá, papai. Todo meu coração não vai. Com a supernave de Tomé Açu, eu vou curtir com DJ Robson e DJ Ney. Nossa amiga, professora Cibele, também já na área. Os perdidos. Galera do Tabuné, bora. Hello Kitty. Meu amigo Diego tá ali do outro lado. Alô, Luan, alô, Júnior. Alô, 3D. De montão, hein? Equipe Super Show! O GDG! Me faz lembrar de nós dois. Não aprendi a esquecer o teu olhar. Você foi pra mim um amor que não floresceu. Aquela menina aprendeu a se defender. E agora? Eu te vejo tão distante, nem parece. sem calcinha, edição Domingos do Capim. Um beijão pra vocês aí, meninas, valeu, hein? Os manos dela aí, bora, mano, Red, bora, Tico. Os motorizados de Guilherme Pim também estão aqui na área. Os fabulosos, um abraço pra vocês aí, hein? Galera de Guaraci também pensa aqui com a gente. Meu amigo Diego também, ele, o Bruno e toda a Seca Boteco já lá. Aqui, sofrendo a dor da solidão, querendo ter você perto de mim. E por mais que eu tente, é o irmão do Dinho, né? Sai de mim, sou dependente desse teu. Entenda. Meu amigo Márcio, de Garota Pera, também tá aqui com a gente, valeu, Márcio. Em mesma distância, fez eu te esquecer. Estou meu coração, vem viver comigo. Mas que um sonho lindo, você pra mim é tudo. Estou meu coração. Manda 007. Olha os meninos sem moral aí com a gente também. Os manos da quebrada. Eu vou revelar um segredo que eu não contei pra ninguém, mas vou contar pra você. Se prometer não espiar. Já faz um tempo que eu me encantei com um certo alguém. Te declare que era peço que eu quero ouvir. Vai, te declara aí. Eu posso me entregar por isso. Tirando tudo, faz perder toda a razão. Meu amigo Parmalat também, um abraço pra vocês. Já não sei. Posição de vigia aqui com a gente. E quanto mais pegar, e as marcantes também. Comigo, os garotos Light Boy de Garcenial, valeu. Hoje amar tem medo de sofrer. Os irmãos de atitude aqui com a gente, um abraço. Hoje amar chegou até a perder o ar. A paixão dói no peito, sem você não dá. E assim, a paixão não tem fim a cada dia. Quero mais. Minha tentação. Banda zero. Só as melhores, só as melhores, só as melhores. As garotas. garota GDO, GDJ, valeu, Coco Logo! Os famosinhos também, os unidos aí, alô TS, valeu! Fala se mais não quebra, as Funicats! A gente vai falando aí, pode abaixar os banners, tá legal, gente? Pra não confundir aqui a parada, que tem muita gente, pra gente mandar abraço. DJ Dejailson também. Bora, Bocão, alô, Twina Boys. Sem memória, já na área, tá completa. Pega a atitude do Guru Samba. Em meus braços você adormeceu, sabe, aquilo foi algo surreal. Como Cinderela eu vivi, ao seu lado, momentos de amor tão lindos. Novo Rubi é simplesmente alucinante. Se liga na parada, olha só a situação. Tá chegando baratinha, vai começar a zoação. Agora é o baratinha, eu não tô de bobeira. Quem tá aí no baile, a mulher que tá solteira. Tem alguma mulher solteira hoje aqui que era pé assunto, hein? A mulher que tá solteira. Se liga no meu papo, assim vou adiante. Eu bora, Jorge Barão. No baile, o gritinho das amantes. Bora, Rafael, mais uma vez, né? Alô, Chico, bora, Gro! No baile, o gritinho das amantes. Agora eu mudei, agora eu mudei. Se liga na... Nossa, equipe Atitude também tá aí com a gente, mirando tudo. Quem tem amigo... Um abraço bem grandão pra vocês aí, valeu, hein? Dá um grito. Quem tem amigo, quando abre a boca e dá um grito. Quem tem amigo tufão aí, dá um grito. Se liga então. Com todo o meu respeito, se liga na parada. Grita aí no baile, quem tem amiga safada. Grita aí no baile, quem tem amiga safada. Meu amigo Renatinho, e os pivetinhos solteiro também. Se liga no meu papo, eu não tô de bobeira. Grita aí no baile, quem tem amiga fofoqueira. Grita aí, olha o fã, quem tem amiga fofoqueira. Poderoso Ruby Boy High Tech. Se liga na ideia, o mundo tá mudado. Levanta a mão e... Bora, Márcio, segura lá, papai. Viado! Equipe Tubarão, um abraço pra você. Meu amigo Decinho, tá o patrão da nave. Quem tem amigo viado? Aê, falar com a mina é viado que a mulher sabe. E agora, e agora? Eu quero ver se você dá um abraço. Abraço amigo viado que tá do seu lado. Abraço amigo viado que tá do seu lado. Abra... Vamos. E pra começar, então beija. Olha só, gente, os abraços é aqui no computador, tá legal? A galera pode vir aqui atrás da nave, nada pelo lado, tudo aqui atrás da nave. O Ramonzinho vai anotar aqui no computador, tá legal? Show! Cadê o grito das amantes? Cadê? Cadê o grito da mulherada solteira? E aí? Agora que eu quero ouvir, segura aí. Cadê o gritinho das virgens? Me engana que eu gosto. Mulherada mentirosa. Então cadê o gritinho das virgens? Cadê o grito das solteiras? grito da lourinha? Cadê o grito das sinceras? DJ! Fala, velho! Se liga na ideia, então vamos assim. Quem torce para o Remo dá um gritinho para mim. E agora, Então, alguém do Pai Sandu aí tem? Então, ia, uhul, eu torço pro Pai Sandu, ia, uhul, ia, uhul. Bora espalhar no Múcio Pereira. Oh, meu pai, eu torço pro pai. Oh, meu pai, eu torço pro pai. Pro Pai Sandu. E a pergunta que não quer calar: quem gosta de fazer fumaça? Bota esse bracinho lá em cima. Quem gosta? Quem gosta? Quem gosta? Wait, oh man, subi tank and we saw. We gon' say, we gon' rock it till the wheels fall off. Hold up, say, oh man, subi acting too bold. Take a sim, hope you're ready for... E a rapaziada, cadê? Ai, rapaziada, só os usuários. Só quem tá feliz vai cantar agora que eu quero ouvir mais. Vem, que vem. Oh, oh, oh, oh, oh. Cadê o isqueiro, isqueiro? Mais uma. Os nossos mascarados também na área. Bora, Eric, bora, Ernesto. Saga pra nossa marca. Curtição de Vigê também, a PK e as marcantes. Os garotos Light Boy, equipe garotada. Galera da Extremo Norte, né, de Cassanial, valeu. Um abraço, um gritão pra vocês. Rapaziada do Tapanã também virando aqui. Mega Nike. Milênio, nunca vi ninguém morrer. Como pode fazer mal, me deixa feliz. Se eu experimentei, foi porque eu sempre quis. Se sou assim, não depende disso. Se eu sou assim, eu sou de bem comigo. Se você... Fala, tô curtindo. E as nossas Hello Kids. Você vai solucionar os seus problemas. É melhorar o seu astral. Pense nisso, brother. Vai, meu bom. A alta tecnologia chegou de verdade. O poderoso Ruby Boy High Tech. High Tech. E quem tá solteiro, joga o bracinho lá em cima. Bracinho vai pra cima, bracinho vai pra cima. Batendo na palma da mão. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Quem não tem hora pra chegar em casa hoje, dá um grito. Quem vai chegar em casa muito chapado, dá um gritão. Opa, Gangnam Style. Quem gosta de dinheiro, dá um grito. Nossos mascarados, o Marcos. Fala, DS, mercenários. Valeu, DS. Opa, Gangnam Style. Rola aí, nas maiores boates do mundo todo. O que é primeiro lugar no mundo todo? A gente detona aqui no primeiro. O primeiro você nunca esquece. Opa, Gangnam Style. Sai do chão. Like the way you move into the drum. Pagina transforma a versão numa verdadeira boate, velho. Contigo, hein? demais, hein? É a festa da cerveja 2012. E o boy detonando excepcionalmente as melhores. A mão pra cima, cintura solta. Fazer uma pergunta aqui pra galera. Quem curtiu aí o finalzinho da Avenida Brasil, bota o bracinho pra cima aí. Só quem gostou da Avenida Brasil, dá um grito. Bora curtir. E quem tem um amigo tufão aí, dá um gritão. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Vem o Caruso de Mosqueiro, tá aqui na área. Bora, Caruso. Olha os primos, olha os primos. O empresário Renan e toda sem memória. Pega Nike, os unidos de Timoteua também. Nossa, DS Ball. Marcelo Sushi e toda a galera da 99. Nunca vi com o Marcelão. Os tripulantes de Santa Isabel também não poderiam faltar, né? Família, pega leve. Comando é Wesley, DJ Jumar. Chico Preto, e a primeira dela? Alô, João! Bora, Fabinho! Meu amigo Fabinho da Montana! Tenebrosa! Ai, ai, ai! E puxou a essência do Pará! Quem é, quem é, quem é? É a Kombi da produção que agita a multidão, é o Mini Rubi! É a Kombi da produção que agita a multidão, é o Mini Rubi! Joga o bracinho, bracinho, pra cima, pra cima! One, two, three, four! E quem tá solteiro, joga o bracinho pra cima, joga o bracinho lá em cima! Vem pro meio do salão, vim dançar com emoção, com a galera tabajara, mora no meu coração! Vem pro meio do salão, vim dançar com emoção, com os considerados de São Domingos do Capim também, no TF! Fumaça, joga bonito. Bom, meu amigo Rafa, né? Ritmo da e toda elite, né? Super choque. Já vai arrepiar. Já chegou o Anselmo Criador, Luciano da Arte, Tatu e o Leno. Os caçulas vão chegando de mansinho. Samara, Fábio, William. Meu amigo Duda no CD tá ali ao lado. Meu amigo Charles da Pedreira também, ele toda rapaziada. Valeu, hein? Bora, Renan, equipe Bob Esponja. Ritmo da dança, vem pro meio do salão. Galera da Tabajara, que é pura emoção. Vem no ritmo da... Meu amigo Xirlo, um abraço pra você. Cadê o menino? Bora, Nelson. E no Promeus, DJ Nery, DJ Rúmulo, Júnior Enfermeiro, você pra agitar e o príncipe a detonar. E pra finalizar, a galera segue bom, pelo tá espaçonado e curtindo o melhor som. É o melhor som. Fim de semana vou zoar. No papo pense vou estar. Dançando em breve, você não vai querer voltar. E agora? Essa casa vai te encantar. As melhores. Os nossos cafajestes também estão aí com a gente, firme e forte. E a galera de Marituba. Toda a equipe, o que tu quer? Eu quero. Espacado Rússio Pereira, alô primos. Irmãos, atitude também. Yes. Yes. Yes. Yeah. E quem tá solteiro joga o bracinho pra cima, bracinho lá em cima, batendo na palma, bate na palma, bate na palma, bate na palma. Curtindo também, mandando ver. Eu morria, dava medo até de olhar. Um dia conheci uma menina que era uma lavadeira, queria me lavar. Alô, Bruno do Isso. Dizia que é bonita, mas dizia... Juninho Sonic, daí com a gente, bora, Juninho. Os Coringas também, valeu, Coringas. Alex e Brian, Chubaldo Filho, bora, Dezinho. Lavadeira, lavadeira, lavadeira, lavadeira. Essa capa também, meu amigo Leite dos Passageiros. Um abraço pra você, GDJ. Quando ele toca, eu não fico parada. Meu corpo estendeia de calor. Agora eu viajo nessa nave. Viajando nas paradas do sucesso. Eu sei que vou encontrar meu amor. Bora, Gilmar! Gilmar! Fórmula Veículos também aí com a gente. Bora, Xereca! Rapaziada da Fórmula, obrigado pela vida, valeu pelo carinho, viu? Chegou chegando, fala aí pra mim. Chegou, usando o povo, começar. Poderoso, poderoso vai tocar. Tudo que existe em qualidade de som, todo negro você vai achar. Nessa noite só quero dançar. Pra curtir, pra curtir, pra curtir. Vou curtir, melhor da noite, mas vou no ouro negro, todo mundo vai. O som é digno de muito valor. E o comando é do DJ Brás. Oh, oh, oh, só quero dançar. Venha sentir calor. É só amor. Vou viver a vida em paz. Hoje vou viver. Baby, baby, baby. If you were in my heart, surely not break you. If you were beside me and my love would take you. Olha só, Jusquim achou aí a habilitação do Francisco Meridiano, por favor, devolver aqui no boy, tá legal? Tem recompensa. Os poderosos da estrada, meu amigo Rubi, alô TS, bora mercenário, bora estopa, e a G3 da GD15 também, equipe Sacanas, bora Júnior, segura lá. In my heart, I'd surely not break you, if you were beside me, and my love would take you, I'll keep you in safety forever, protect you, I'll hide you forever. Davidson. Dale, Davidson. E agora? Dale uma pedrada nele, dale uma pedrada. Dale uma pedrada nele. Faz a pedra. Ei, filho, vamos respeitar. Senão tu vai levar uma pedrada. Te liga, mano, aqui é tradição. Ruby Boy, bate forte coração. Bate meu Ruby, bate que é pressão. Abusadas, sempre abusadas aí com a gente. Beijão pra vocês, meninas. Olha o high-tech, como tá bonito. Meu amigão, Cleber Promoções. Um abraço pra você aí, Cleber. Os mascarados também virando o cabeção ali com a gente. Caiu o baterão, agora o show aéreo vai iniciar. Porque o Jean Paulo já chegou pra comandar. Agora sai da frente, senão tu vai levar. Agora sai da frente, vou te dar uma pedrada. Dá-lhe uma pedrada nele, dá-lhe uma pedrada. Dá-lhe uma pedrada nele, dá-lhe uma pedrada. Sai da frente, senão tu vai levar. Agora sai da frente e vou te dar uma pedrada. Dá-lhe uma pedrada nele, dá-lhe uma pedrada. Tecnomachão! Olha o velho, o velho, o velho. semana é tradição. Vem pro boy pra curtir esse som. Ei, ei. Sonho no sonho. Sonho toda noite com você. Acordo na esperança de te ver. Não entendo por que você me deixou. Se eu te entreguei meu amor. Estou aqui. Alô, eu sou. Os nossos coringas, meu amigo Thiaguinho, representando muito bem os nossos coringas. Olha os nossos mercenários, give nós. As empreguetes do Una. Coco Louco, valeu de montanha. Os nossos poderosos das estátuas, bora Rubim, você e toda a galera. Os mega. Os ondas do Una poderão afogar. Os mega massacre, né? Não é igual a gente. Tudo engilhado, mas tá bom. Alô, TS, valeu. Espocadão, moço. A noite e o luar. Não vivo sem você. Tua menina apaixonada. Uma eterna namorada. Você nasceu pra mim. Eu nasci pra você. Louco por ti. Bora, Marcelo Sushi. Louco por ti. Toma, toma, toma, toma. Teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta. Boa aqui no Ruby Boy. João Douglas, da produção do Rubi, não, chega ali no House Mix. Alô, Douglas. O DJ Davidson vai jogar. DJ Davidson vai puxar o carretel. O DJ Davidson vai jogar. E a gatinha vai puxar. Puxa, puxa, puxa, vai puxar, vai puxar, vai puxar o carretel. Vai puxar, vai puxar, vai puxar o carretel. Na prancha panorâmica ele vai. Quem é, quem é? Jean Paulo vai puxar o carretel. Na prancha panorâmica ele vai subir. Jean Paulo vai puxar o carretel. Vai puxar, vai puxar, vai puxar o carretel. Vai puxar, vai puxar, vai puxar o carretel. Alô, Cleiton do Rubi, não chega, alô, Cleiton. Agora eu quero ver. Pegue a vara, pegue a vara. Joga na gatinha, puxa o carretel. Pegue a vara, pegue a vara. Joga na gatinha, puxa o carretel. A maior tradição em aparelhagem do Pará. Poderoso Ruby Boy. E agora, e agora, e agora, e agora, e agora? Ada, ada, mais, mais, mais, mais, mais, mais. Ada, ada, ada, ada. E mais raparigueiro do que eu. Esse só papai. Só papai. E aí, e aí? E mais raparigueiro do que eu. Meu amigo Robson, o Marcos e toda a galera de Paragominas aí, valeu! Galera de Garota Fera também aqui com a gente! High Tech! É High Tech! Formato High Tech System! Bora pra Valache! Alô, tô curtindo! Pega gelo aqui! Mais uma, né? Raparigueira do que eu! Logo mais tem Ruby Boy, lá em Gaceal. Tá no campo do Santa Lígia, aí tá todo mundo convidado. Os amigos lá de Paragominas, confirmando logo mais com o Boy e Gaceal, né? Os garotos, os brothers, alucinados. Um abraço pra vocês, bora chorão, bora vassoura. Quando prega chique, a cerveja é desconto. Chegou em casa, Alice, outra vez, amigo, nem te conto. Papai traçou, mamãe, ainda deu 50. E o quê? E o quê? Que mais raparigueira do que eu. Os camaradas estão na área. Galera do Guanabara também, DJ Guilherme lá do Super Sônico. Ele em companhia do meu amigo Juninho Sônico ali ao lado. Um abraço pra vocês, valeu. Irmãos Atitude também, os Magnatas. Faz aí. Pega vagabundos, as meninas pega Fuga de Bragantes. Vai, vai. Você é a banda da Bibi. Liga pra Bibi. Pra dançar o forrozão. Agora eu fiquei doce, mas igual caramelo. Eu tô tirando onda do Camaro amarelo. Agora você diz, vem aqui eu te quero. Quando eu passo no Camaro amarelo. Segura! Passa fora! Os caras doidos do Una! Os garotos GDP! Vocês, a menor banda do Brasil! Galera de Turiaçu no Maranhão, em peso também com a gente, alô TF! Espagadomas! Mas quando eu passava por você, na minha CG, mas você nem me olhava. DJ Davidson! E abre tudo pra me ver, pra me perceber. E o Marcelo da marca aqui com a gente, rodeando a nave. De um lado pra outro. Meu velho resolveu nos. Para o Wallace e a TS. Família Super Fuga. Pode crer. Bonito, na... Faz aí, faz aí. Faça a pedra aí! Agora eu fiquei doce, mas igual caramelo. Eu tô tirando onda de Camaro amarelo. Agora você diz, vem cá que eu te quero. Quando eu passo de Camaro amarelo, fico com caramelo. Tô tirando onda de Camaro amarelo. Agora você diz, vem cá que eu te quero. Quando eu passo de Camaro amarelo, agora você vem, agora você quer. Mas só que agora eu vou escolher. Tá sobrando mulher e agora você vem. Agora você quer. Mas só que agora eu vou escolher. Puxa, puxa, oh, oh. Seu melhor repertório do Brasil. E não se promove para o SUS, que acalmem sem gravações. Já já deu um show pra galera. O primeiro show aéreo em aparelhagens do Brasil. Eu quero ver. doce. Bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. É o Tchaka Boy. Há quanto tempo, hein, Tchaka? Pode crer, pode crer. Aí nessa capa, um abraço pra vocês, meninas. Os passageiros. Olha, a XK chegou chegando. Vamos ir. Cerveja! Os nossos culpados também estão na área, pirando o cabeção. As botes estão aí. Galera de Aurora do Pará também pirando tudo aqui no bolso. Bora, mascarados, um abraço pra vocês. DJ Mil, Mial, né? Mil, Fake, TV. Perguntar mais uma vez aqui pra galera. Quem curtiu aí o finalzinho de Avenida Brasil, dá um grito! Tem alguém que tem amigo tufão aí? Tufão, tem? Aí, tem. Aí, tem. Quem tem um amigo tufão, dá um grito! Oferece essa sequência aqui pro seu amigo tufão, ó. Arrocha de tio! Estúdio de beleza, mulher estilosa. Alô, Ju... A galera de Duria Sui, doidando no bolo. Chaça! Se liga aí! Canta pra ele, vai! Corno ou não sim, eis a minha indagação. A sequência pro tufão. Vivo sofrendo, vendo os botecos bebendo, arrumando confusão. Você é muito fogosa, tão bonita e carinhosa, do jeito que eu sempre quis. Minha coisinha gostosa, das pobres é bondosa, sou corno, mas sou feliz. Toca a fita do meu carro. Olha a sequência pro tufão, ó. Uma canção me faz lembrar você. Acendo mais um cigarro e procuro lhe esquecer. Bora, Jean, bora, Jean. A pressão tá forte. Você tanta falta me faz, pois cada dia que passa eu te amo. Segura aí a sequência do tufão. Vem comigo assim, ó. Vamos embora. Olha, bebê, cai e levantar. Vamos embora, mãe. Bumba, bebê, cai. Bora, MLP! Cai, levanta, bebê, cai. Levanta, bebê, cai. Levanta, bebê, cai. Levanta, bebê, cai. Levanta, bebê, cai. Bebê, bebê, cai. Levanta. Segura mais outra aí, vai, vai. Dá só mais um pra mim. Sequência do tufão. Deixa comigo. Eu pensei em me entregar, meu amor, meu coração, meu carinho muito mais. Mas parei por um instante, pensei mais dois minutinhos e voltei um pouco atrás. Recordei que no passado você esteve ao meu lado e roubou a minha paz. Hoje me serve de exemplo, vou fugir com até tempo. Você é doido. Vem dançar. Vem dançar. Vem fazer a pedra do Rubi. Sempre, sempre poderoso. Aparelhagem que já é tradição no Pará há mais de meio século. Com vocês.